próxima navegação na Prudy Fox. Apenas confirme a informação. É, Prudy 360, após quantas milhas na Prudy Fox? 20 milhas. 20 milhas para a aerocomunicação, vou na Prudy Fox. 4298, obrigada. Localizador, tá 3398. Tá 3398, completa aproximação, torre 9895. Torre agora 10295, obrigado, boa noite, boa noite. Trip 5515, desça para 4000 pés, QNH 1012. 515 para 4000, estado 0012. Azul 4298, apenas para informação, tráfego na sua posição de 11 horas a 10 milhas, é um Alfa Tango 72, passando nível 090, em descida para 4 mil pés, rumo sudoeste. Ok, muito obrigada pela informação, 4298. Torre Salvador, boa noite, está 3398, meia milha em Dias Serra, baixar travado. Está 3398, confirma trem baixo travado? Afirmo, baixou e travou. 080 graus, 109, autorizado pouso, está 3398, pista no zero. Está 3398, autorizado pouso, pista no zero. Do 4298, tráfego informado já superado. Voo e Petrolina está presente. Reassuma a navegação na Prudy Petrolina. Sim, reassuma a navegação direto na Prudy Petrolina. 4298 da Azul. Trip 5595, desça para 2000 pés, QNH 1012. Confirme na Prudy Duna, tem condições de interceptar e completar o LS? Afirmo. Gente, está livre LS, reporte estabilizado. Trato. Prudy 178, boa noite, acione identificação, autorizado chegada mar e desça e mantenha o nível 050, QNH 1012. 050, 1012, pode uma Prudy TAP? Autorizado, então 3178 e TAP da presença. Obrigado, 3178, descendo 50, Prudy TAP. Azul 4298, submontanha nível 340, centro Recife no 2545, no 2685. Chama agora o centro Recife em 1-25-45, tá no 1-26-85, 4298 da Azul, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite. Pop, centro 305. Que stand-by, informar. Stand-by. Tan 3305, Roger. Clear to Recife, flight level 330 via Uniform Whiskey 58. Take off runway 10, left turn, Pulca, departure, Aracaju transition. Departure control 19.8, it's called 5107, 3305. 3305, read back correct, report ready for Ocean startup. We report for startup 3305. 178. Vamos ajustar agora 1012, descer 2000 direto Duna para o ILS, confirma. Perfeito, Santa 3178, 1012, no ajuste, voando Duna, descendo 2000. Solo Salvador, boa noite, na 3398, tem problema. 3398, táxi de Alfa, reporte antes pela táxi de Juliette. Alfa vai reportar na cidade de Juliette, na 3398. Cruzeiro 74, Guarulhos 360 ponto. Pronto. Guarulhos autorizado 360, via do peso do 16, após Bravo Hotel Zulu, após DCT Trive, após conforme rota. Decolo da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 119.8, acione 5106. Salve Guarulhos 360, amplo peso do 16, Bravo Hotel Zulu, direto de Liga, controle. Guarulhos 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, 198, controle. Cruzeiro 74 com o fechamento correto, poste pronto para posicionamento. Vai chamar pronto. De Salvador, o trip 55 no 5, tá full LS com trem baixado, checado, usar a cabeceira. 55 no 5, vento 080 graus, 109, autorizado, pouso, pista no 0. Pouso 55 no 5. Para remota 1-3. Ingresso na Juliette, para remota 1-3, para 3-3-9-8. Delta 3305, request pushback Sanap 806. 3305, stand by to pushback and set up 3305. Stand by. Delta 3305. 3305, stand by a minute to push back. Stand by. 3305, clear to push back and start up now. Clear push back and start up, 3305. Segundo 5, solo 10, direita solo 219. Direita 219, gente. Salvador, boa noite, 3555. 5555, boa noite, táxi via Alfa, aqui no pátio 3, posição 03, atende para os sinalizadores. Alfa, Kilo, pátio 3, 5555. Do 3178, 11 milhas, para autorizado e ele é. Autorizado e ele é, 3178. Turn 3305, request sent to POB 90. Endurance 4 hours, 50 minutes, that's our attending. Turn 3305, clear tax via May April in the Alpha on the road point of runway 10. Contact tower frequency 118.95, QNH 10 último. Clear via April, India, and Alpha hold point, tower 118.95, 3305. Tower, 3305, hold short, runway 10, landing. Tower 3305, clear line up and take off, runway 10, wind 1, correction, 080 degrees, 09 knots, clear take off. Clear, line up and take off, runway 10, Tower 3305. Em aproximação para pouso, chega o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 18-95. Bom trabalho, 3098. Boa. Oi, Salvador, boa noite. Para 3198 ILS. Na pista 10, baixando agora, visual. Tá 3178, sim, tráfego avistado, informarei pista livre. E aguardando pista livre, 3178. Então 3178, 2080 graus, 109, autorizado pouso, pista 0. Ok, 80 com 10, 3178 livre pouso. Então 3305 decolado, então 3305, Airponet 16, call departure control 19.8, have a good trip. Departure 19.8, thank you, down 3305. Auto Departure Control, good evening, 3305. 3305, Control. Ready contact, proceed as clear. Confirm instructions, 3305. No trouble, monsieur. And ready contact, climbing no restriction, over. Climb without restriction, 3305. Salvador, boa noite, 3178. Táxi via Alfa Juliette para remota 14. Alfa Juliette para remota 14, 3178. Salvador, Golno 074, pronto para o pushback para mais. 2 está livre, reposte táxi. Obrigado pelo ataque. Now, you are passing 145 Clammy. Intact Recife Center, frequency 125.45. Go. 125.45, thank you, good night, sir. Night. Au revoir. Au revoir. para o táxi, voo 9074, 58, 4 horas e 45, Brasília. Voo 9074, táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperado 10, Torres, 1895, QNH 1012, boa viagem. Índia Alfa, Torres, 2495, 0220, bom dia. Salvador, boa noite, Bono 074, tá pronto, 0090. Bono 074, Linda, colapso no 0, vento 080 graus, Bono 09. Alinda, colapso 0, Bono 074. Bono 074, decolagem 29, controle 119, decimal 8. 198, Bono 074. Controle Gol 0074. Gol 074, contato radar, sua para amigo 360, saída da 360.